Pai Juca de Brito, Doninha sua mãe querida, nasceu um filho para exemplo começando a sua vida. Em Barreto vendendo jornal, leite e todo o serviço fazia, ajudando a ganhar o pão dos pais uma alegria. Foi crescendo, ficou moço, um valente boiadeiro, sua inteligência e humildade conquistou o mundo inteiro. O Bibio Miranda Brito é o rei do boiadeiro, viajando de sul a norte neste rincão brasileiro, desbravando o sertão, plantando com os camaradas, com a bandeira no peito, levando tropa e boiada. Chegando o rei do laço, na cidade de Uberaba, aí numa festa do peão, conheceu a Esmeralda, que uniu dois corações. Criando sua família, com a força do seu braço, do querido velho pai, o fio segue seu passo. Em janeiro ele partiu para outra eternidade, lágrima do céu caiu.